Caçador que marca com aroa não se perde. Caçador que marca com aroa. Caçador que marca com Aron não se perde. Caçador que marca com Aron. Caçador que marca o caminho com Aron não se perde. Caçador que marca com Aron.